sempre a recordar. Nadar no mago e estrelas contemplar. As canções, fogueira e união. Mas há uma coisa chata, que é o fim do verão. Sei que há piadas rituais, para mim são artigos.